Pior, vai estar o pastor Charles, da Cidade Nova, Crixá. Você lembrou agora, Túlio? Lembrei, tá Pastor lembrei. Charles Dias. Pastor Charles. É bênção, né? Bênção demais. Vai ser forte. Terça profética hoje com o pastor Charles Dias. Deus abençoe. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim, Jesus, Jesus. Aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou. Cruz do meio liberou o seu perdão e Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive, está para sempre. do JK, da Tataíra, de todos os assentamentos. Quero deixar aqui um grande abraço para você e hoje nós vamos compartilhar das grandes benfeitorias que conquistamos nesse nosso projeto eleitoral. Jerônimo, vamos falar agora das parcerias já firmadas para a nossa cidade. Nós recebemos aqui em São Miguel do Araguaia o senador que nos apoia do nosso partido, o Wilder Moraes, e no nosso palanque fez o compromisso com São Miguel do Araguaia. A partir do dia 1º de janeiro, teremos mais profissionais qualificados para atender e socorrer a nossa população de São Miguel do Araguaia. E o nosso senador Wilder Moraes fez também o compromisso de equipar uma UTI para São Miguel do Araguaia. O nosso hospital tem o espaço. O senador também fez o compromisso de, a partir do dia 1º de janeiro, equipar uma UTI no nosso hospital municipal Adailton do Amaral. E eu, Jerônimo Siqueira e doutor Natanael, trabalharemos incansavelmente para que ela funcione. E o nosso senador também pensou na infraestrutura da nossa cidade e no mesmo dia já fez o compromisso e destinou uma máquina motoniveladora que já está até licitada, está no pátio e já será encaminhada para nossa cidade. E o nosso compromisso é que essa máquina motoniveladora esteja à disposição para continuar cuidando das nossas estradas vicinais, para que você, meu amigo assentado, você, meu amigo que tem fazendas ao nosso redor, possa ir e voltar em paz com seu veículo. Estava presente também no nosso comício o deputado federal Pastor Jefferson Rodrigues, que na ocasião, vendo a demanda das queimadas da nossa cidade, destinou 2 comboios para atender a nossa população, que estarão disponíveis também para nós a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Recebemos também a deputada federal Marussa Boldrin, que em uma reunião lá no Sindicato Rural destinou para nossa prefeitura 1 trator de 90 cilindradas, mais 2 ciladeiras. E esse também fizemos o compromisso de deixar à disposição dos nossos queridos amigos assentados. E o projeto Jerônimo Siqueira e doutor Natanael tem sim parceiros no Senado Federal, parceiros na Câmara Federal, na Câmara Estadual, que investem em São Miguel do Araguaia e com certeza continuarão investindo durante o nosso mandato. Eu quero agora agradecer a cada cidadão, cada cidadã, cada amigo, cada comerciante que esteve presente no nosso comício, o primeiro comício do 22. A sua presença ali muito nos alegrou e nos incentivou a continuar buscando parceiros e melhorias para nossa São Miguel do Araguaia. E no dia 6 de outubro, digitando 22 nas urnas, você estará escolhendo pela mudança, pelo progresso e desenvolvimento da nossa querida São Miguel do Araguaia. São Miguel acordou, Jerônimo e Dr. Natanael chegou e nós vamos juntos rumo ao novo com a força do povo. É o 22, na cabeça e no coração. Um grande abraço a todos vocês e tamo junto até depois do fim. E vamos ouvir agora no nosso programa o nosso próximo prefeito da saúde, o nosso vice-prefeito, doutor Natanael. Olá, minha querida São Miguel do Araguaia. Já estamos na reta final de nossa campanha para elegermos Jerônimo prefeito e os nossos vereadores. Foram dias de muito sol na cabeça, mas também de muitas alegrias. Agradeço a toda a nossa equipe, em especial a você, que nos atendeu com todo carinho. Até aqui ajudou-nos o Senhor. Foi dias de muita luta, também de muitas vitórias. Tentaram impedir a nossa candidatura de todas as formas, com autoritarismo, truculência e calúnias. Preferimos não responder, deixar que você, no dia 6 de outubro, responda por nós. Pois todos conhecem a nossa capacidade, o nosso caráter e a nossa luta em prol de São Miguel do Araguaia, em especial da saúde. Tentaram impedir a renovação, mas nós não acovardamos. Querem manter a mesma política e aquela gestão atrasada. A nossa gestão será marcada pelo bom uso dos recursos públicos, vista a grande experiência que Jerônimo tem na parte administrativa, ressaltando também o grande apoio político que demonstramos ter através de deputados e senadores. Obrigado, gente, a todos vocês, São Miguelense, e a Deus que nos protegeu até aqui. Temos certeza que no dia 6 de outubro vocês saberão avaliar cada candidato e terão sabedoria para não olhar só interesses próprios ou favores pessoais, mas sim pelo melhor para todos e decidirão com certeza pela renovação. Serão 4 anos de muitos avanços. Conto com vocês para juntos fazermos uma São Miguel melhor. É isso aí, gente. Rumo ao novo com a força do povo. Obrigado, muito obrigado, São Miguel. Que Deus nos abençoe. Termina aqui mais um programa Rumo ao Novo com a Força do Povo. Jerônimo Prefeito 22, vice doutor Natanael. E dia 6 de outubro está chegando. Vote pela renovação. Jerônimo e doutor Natanael 22, na cabeça e no coração. Bateu no coração, vambora nesse passo. Tum, tum, tum, agora é 44. Tum, tum, tum, agora é 44. Olá, amigos ouvintes. Está no ar mais um programa Juntos pelo Povo. A força do 44 não para e só aumenta. Tá chegando o grande dia. Esse é um programa do nosso futuro prefeito Jadir da Farmácia e vice-pastor Eduardo Seabra. Coligação Juntos pelo Povo. Partidos, Solidariedade, União Brasil, PSD e Republicanos. E aí, meu amigo ouvinte, a nossa força é o trabalho para trazer ainda mais desenvolvimento a São Miguel da Araguaia. Para isso, precisamos ainda mais de parcerias. É claro, junto com o nosso futuro prefeito Jadir da Farmácia e vice-pastor Eduardo Seabra, recebemos com enorme privilégio em nosso programa ele que foi um dos mais votados em São Miguel da Araguaia, o deputado estadual Lineu Olímpio. Olá, meus amigos de São Miguel do Araguaia. Sou Lineu Olímpio, deputado estadual. E hoje aqui, participando desse programa, para trazer o meu testemunho da pessoa do Jadir. Jadir é um homem que o seu dia a dia é o trabalho. É um homem preocupado em poder levar desenvolvimento para a sua comunidade. É um homem que demonstrou em todas as áreas que atuou no governo do estado uma excelência em gestão. E é por isso que ele está preparado para ser o seu prefeito, o prefeito da nossa cidade. Uma cidade que tem um processo de desenvolvimento que está chegando aqui na região do Vale do Araguaia e precisa estar preparada para receber esse desenvolvimento. Precisa preocupar com a escola, com o hospital, com a infraestrutura, com a hotelaria, com o restaurante. Então o Jadir entende muito bem da questão de logística. Por isso a importância de você, eleitor que nos ouve, dar a oportunidade desse projeto chegar à prefeitura de São Miguel do Araguaia e com certeza a cidade de transformar num momento de grande desenvolvimento, não apenas para a cidade, mas para toda a região. E tem comigo, na minha formação, o maior sentimento que tem um homem, que é a gratidão. Eu sou grato ao Jadir, eu sou grato aos companheiros que nos ajudaram, eu sou grato à cidade de São Miguel do Araguaia. E durante a gestão do Jadir, que no dia 6 vai receber o seu voto e ser eleito prefeito da cidade de São Miguel, e no dia 1 nós já estaremos disponíveis para discutir mais uma vez os compromissos que Jadir assumiu com a cidade e nós colocarmos através do nosso mandato recurso para que esses projetos sejam executados tanto na infraestrutura, como no esporte, como na educação, como na saúde, em todas as áreas que foram assumido compromisso por parte do meu companheiro Jadir da farmácia aqui na nossa cidade. Por isso eu peço o seu voto no dia 6 de outubro, vote Jadir e pastor Eduardo com o número 44. Um abraço a todos, são miguelenses. Bateu no coração. É um prazer enorme estar recebendo mais uma vez nos nossos estúdios nosso futuro prefeito Jadir da Farmácia e o nosso futuro vice-prefeito Eduardo Seabra. Um prazer é todo nosso. Quero aqui de uma forma muito especial agradecer toda a minha família, todos comigo andando nessa caminhada vitoriosa, nessa caminhada muito sólida, levando as nossas propostas de governo, as propostas viáveis para administrar São Miguel do Araguaia, né, sem fantasia, sem fake news. É aquilo que a nossa população espera, uns projetos sólidos, viáveis, aplicáveis e com muita verdade. 44. Uma alegria muito grande nesse dia poder vir cumprimentar toda a população de São Miguel do Araguaia, dessa campanha em 2024. Quero cumprimentar a todos da nossa cidade, das chácaras circunvizinhas, das fazendas, do nosso querido povoado de Luiz Alves, de Tataíra, JK, dos assentamentos de São Miguel do Araguaia, tão grandioso que é o projeto Jadir da Farmácia e Pastor Eduardo. E não se esqueça, dia 6 de outubro é 44, na cabeça e no coração. Agora é 44. O horário reservado ao TRE para propaganda eleitoral. Meu filho, eu te abençoo, te libero para prosperar. O Espírito de Deus está sobre ti. Quero ungir a tua mente, teus ouvidos e o teu coração, para que você se lembre bem quem você é. O Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza. O Espírito de conhecimento, o Espírito de temor, o Espírito do Senhor está sobre ti, meu filho amado, abençoado. O Espírito Santo habita em ti, o Espírito Santo habita em ti, você é ungido e escolhido. Te libero para prosperar. O Espírito de Deus está sobre ti. Quero ungir a tua mente, teus ouvidos e o teu coração, para que você se lembre bem quem você é. Meu filho amado,